sobe, ela sobe. Achar quem mais me amou. de ter por confidente. O granito à tarde espalha a razão porque avermelha nosso amor ao sol poente. Do Porto, se no meio é que me importo com a palavra dos lugares. Te amarei rio abaixo, rio de ouro, o que é que eu acho? Fazes bem em desaguares. Canal 2. O que eu tenho aqui é só para ti, é só para ti.

desta terra, leste, sul, oeste e norte. Uns partiram para a guerra, outros em busca da sorte. Ondas fundas, praias nuas, quantas terras tem o mar? Quantos sóis e quantas luas, quanta dor para lá chegar. Foram-se os homens ao mar, por razões que se contaram. Uns não quiseram voltar, outros sem querer não voltaram. E ainda outros trouxeram os sonhos que então levaram. Ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar. Fez-se o barco contra o vento, contra a força de mil águas. O mar é vida, é tormento, história de amor e mágoas. Há mares e mares a eito nos oceanos do mundo. Quantas remadas no peito, que é o oceano mais fundo. Pelo ingente, por ser pequeno país, não pode negar a gente que é de água a sua raiz. Seja a guerra, seja a sorte, há sempre uma condição entre a sorte e a morte, que se sente o coração. Foram-se os homens ao mar, por razões que se contaram. Uns não quiseram voltar, outros sem querer não voltaram. E ainda outros trouxeram os sonhos que então levaram. Ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar, ao mar. Não.

nossa serra. Chuva, chuva, chuvinha, vem do céu até a terra. Chuva, chuva, chuvinha, vem cair na nossa serra. No meu país, se chover demais, toda a gente fica triste. As crianças sem brincar e a colheita não resiste. E a Deus numa oração cantam a mesma canção. Para, para, chuvinha, fica no céu, deixa a terra. Para, para, chuvinha, não caias na nossa serra. Para, para, chuvinha, fica no céu, fica lá. Música portuguesa, o sucesso é mal amado, mas sei amar. O que tu tens para me dar? Trago na boca o coração preso nos versos desta canção. Sinto-me tão leve que não posso acreditar. Voa, voa, voa. Sinto-me tão leve que

não voltes, toma cautela, porque eu aceito que vivas antes com ela. Pois podes crer que antes prefiro morrer do que contigo viver, sabendo que gostas dela. Só o que eu peço é uma recordação, se é que mereço um pouco de compaixão. Deixa ficar o teu retrato comigo, para eu julgar que ainda vivo contigo. Deixa ficar o teu retrato comigo, para eu julgar que ainda vivo contigo.

Aceita.